Você quer ficar, você vem aqui me conquistar. Pra eu não mandar, pra eu não mandar. Você tem que me envolver, tem que me convencer. Senão eu vou gritar. Não toque no meu cabelo, você não é escova. Só manda papo errado. Você achando o brabo, crente que é a cara. Faz meu sensor de mané. Tem que me convencer, senão eu vou ficar.